medo, dando rolê na madruga. Com as naves rebaixadas, parceiro, é só loucura. 4h20, queimando, sonzeira louco, estralando. Bebel com nariz levando, hoje a firma tá luxando. O 33 patrocina, aqui só cola, patrão. É só mano, atividade, moleque, bomba, função. Sempre de cima, com os cash no bolso, aqui várias onças. Big E vou trincando e as mina pirando lança. A vibe é louca, parceiro, e as perigas se assanham. Serve escama na bandeja pra alegrar as piranhas. De salto alto, bem sexy, elas chegam seduzindo. Depois da zero tem fight e é só calcinha caindo. Demorou, tamo envolvido, curte aí, sente o naipe. O uísque, água de coco, sempre de cima com as grade. A firma é forte mesmo, pode crer desse modelo. Curtição, azaração e zoeiro o tempo inteiro. Nós não chega, nós invade, 100% na humildade. Vagabundo, atividade, é nós, só no style. Se quiser juntar com a banca, demorou, cola na grade. Pois nós é banda mesmo, isso daí não é novidade. Sempre no destaque, isso é malandragem. Porque nós não chega, nós invade. A função não é desse nai, só banda na atividade. A função não é desse nai, só banda na atividade. Sempre no destaque, isso é malandragem. Porque nós não chega, nós invade. A função não é desse nai, só banda na atividade. A função não é desse nai, só banda na atividade. Eu trouxe Johnny Walk pra deixar a noite banda. Enche logo as peças, que o frevo é nós que banca. Estilo patrão, nos becos da quebrada. Mais tarde tamo junto pra rascar a madrugada. Orloff Red Black, a firma patrocina. Fique à vontade que hoje nós tá de cima. No bolso tem um aquário, só nota de 100. Com explosivo tiro onda, pode chamar que elas vêm. Na cena só nave, feminina e sensual. Na mesa sub-zero, bala laica tá legal. No recinto é só zoeira, trincando até amanhã. Meu parceiro gostou do Bacardi de maçã. A lombra da Bright, deixa os manos suados. Mas de cima tem os tauros pra atividade. As partes ficam loucas, aqui se assanha. Hoje tem pra você, alegre lança escama. Essa é nossa rotina, aqui só curto o que é bom. Pra comemorar, vou estourar champanhe chanton. Com muito respeito, vou contemplando a liberdade. Viva a vida, mas aproveite de verdade. Sempre no destaque, isso é malandragem. Porque nós não chega, nós invade. A função é desse nai, só banda na atividade. A função é desse nai, só banda na atividade. Sempre no destaque, isso é malandragem. Porque nós não chega, nós invade. A função é desse nai, só banda na atividade. A função é desse nai, só banda na atividade.